De novo eu na escuridão. O barulho do passo me incomoda. Na aproximação pude notar a cor preta da bota. Fiz minha cara e segui na direção. Quase que ele dispara na abordagem de oitão. Disse que o aprendizado às vezes vem junto com a dor. Se não existisse o ódio, não existiria o amor. Famoso amor que em algum lugar deve existir. E que pro meu azar já não passava por ali. Já deu a letra, agora é treta. Tempo pra oração sem opção. E a arma na mão do capeta. Eu vi no olho o ódio e a sede de vingança. Ouvi pelas palavras despreparo e ignorância. Eu sou suspeito, isso eu não posso negar. Vou pagar minha fiança e volto pra te matar. Pra quando eu engatilhar, cê vê o que é ódio de verdade. E antes de eu atirar, você negar sua autoridade. Assim funciona no país das maravilhas. No morro, no planalto, forme já sua quadrilha. Ou permaneça em meio ao fogo cruzado. E a cada 3 balas perdidas, um projétil é encontrado. Mais um disparo da arma dos cães covardes. Comprovado e constatado, a Taurus mata mais que a AIDS. Vejo corpos vazios, não por culpa da depressão. Causa da hemorragia naquela perfuração. São rios de sangue, pegue seu copo e se sirva. O primeiro vai pra você, que é quem financia a firma. Imposto da esmola que foi dada no farol. O sistema dá a linha e você passa o cerol. Fortalecendo a cadeia alimentar. Se vivo bem pouco. E pra viver tem que matar. Pra que nessa vida tem um nome. Faça tudo o que quiser. Limite é luxo no país da fome, tio. Governo aplaude, mantém o controle interno. Fim da vida dos dois lados, menos nomes no caderno. Sobra dinheiro, é menos preocupação. Providenciam o buraco e a etiqueta no dedão. Minha frustração é estar na lista. E na dança do mato morre, lá se vai mais um passista. Eu bato na mesma tecla, assunto é a morte. Viver a vida é privilégio, onde só sobrevivem os fortes, né? Cê vai na fé porque na sorte hoje tá osso. E se o nariz tiver de pé já é perigo pro pescoço. Infelizmente assim funciona. Paga pra ver e eles te provam que divã não é poltrona. Sendo caçado na rota de colisão. É o que eles querem, minha espécie nunca entre em extinção. Minha meta nessa vida é ser feliz. Sou traficante brasileiro truto, eu amo esse país.